ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Vou bater um papo agora com a gerente da Autocred aqui de Guaranésia, Autocred Empréstimos e Financiamentos, a Eliene Alessandra Bernardo. Eliene, seja muito bem-vinda ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por estar aqui. Prazer, já estar recebendo você aqui, viu, Eliene? Obrigada. Eliene que trabalha na Autocred. A Autocred aqui em Guaranésia fica na Rua do Comércio, né? Pertinho da Zapper ali, né? Isso. Tá sempre atendendo o pessoal lá e atende muita gente, né, Eliene? Com certeza. Tem um fluxo de pessoas ali muito grande, né? Tem, sim. O pessoal tá passando bem apertado, uns perrengues. Dá uma corridinha lá. É mais ou menos isso. Mas pra gente entender, Eliene, o que é a Autocred, né? Pro ouvinte que não sabe o que é. Bom, a Autocred, ela é uma instituição financeira que a gente terceiriza os contratos para os bancos privados. Sim. Que a gente atende aposentado, pensionista e servidores público federal. Tá, então a Autocred que a gente tem aqui é uma filial de uma outra empresa maior. Isto, a empresa maior fica em Guaxupé. Tá, então a Autocred daqui é filial da Autocred de Guaxupé. É isso. E vocês estão aqui em Guaranésia há quanto tempo, Eliane? Ó, nós estamos aqui há 2 anos, mas a Autocred mesmo no mercado tá há 13. 13 anos já? 13 anos. Então é uma empresa que tem uma tradição nesse mercado, sim, aí. Tradição, sim, grande. Muito. E vocês vieram pra Guaranésia, você é de Guaxupé, né? Sou de Guaxupé. Tá em Guaranésia há 2 anos? 2 anos. Gostou da cidade? Sim, muito. População também? Muito, muito. E os clientes da Autocred vão crescendo a cada ano? Vão, cada dia cresce 2, 3, são clientes novos que aparecem pra gente. E ali onde vocês estão, o movimento é muito grande, né? É, porque na verdade lá é a Rua do Comércio de Guaxupé, né? Então o centro praticamente o centro fica lá. O acaba ficando ali, né? Fica o pessoal ali. Todo circula por ali. O pessoal tem muitas dúvidas? Chegam ali com muitas dúvidas? Sim. Tem, sim. A dúvida que aparece muito pra gente é sobre a forma de pagamento. Questão do pagamento. Isso. Eles acham que por estar fazendo um empréstimo, se vai ser descontado ou em boleto ou pela conta que eles possuem no banco. Mas na verdade não é, né? Vem já descontado direto da folha do pagamento deles. Vem direto da folha de pagamento. Da folha de pagamento. Você acredita que essa é a grande facilidade? É. É, grande, né? Facilidade. A própria pessoa, né? Pronto. Se sente mais tranquila, porque sim, já vai vir descontado porque ali. Porque aí já não tem aquele de ficar preocupando, né? Como que vai pagar, se caso... Então, é uma forma que eles ficam mais tranquilos. Eliane, mas vamos assim, explicar para o nosso ouvinte. Qual que é o trabalho da Autocred? O Antônio Cláudio está lá, chegou na Autocred. O que, que vocês vão apresentar para mim lá na Autocred? Bom, primeiramente a gente vê se a pessoa, ela é ou aposentado ou se ela é pensionista. Aposentado que eu falo é se ele é por tempo de serviço ou por idade, enfim. A gente faz uma pesquisa para ver se ele tem uma carta, uma linha de crédito para a gente poder estar oferecendo para ele. Porque nós não trabalhamos usando mais do que o limite que é permitido. Certo. São 30% sobre o salário e mais 5% sobre o cartão consignado. Até para que essa pessoa tenha condições de pagar. Tenha condição de pagar. Isso, corretamente. Corretamente. E aí vocês emprestam, então, essa linha de empréstimo, ela é para aposentados pensionista. Ou para servidor público federal também. Servidor público também. Isso. Mas a demanda aqui de servidor público é pequena, né? Aqui na nossa região. É, ou não? Não, até que tem, sim. Tem bastante. Autocred é um banco? Não. Não é um banco? Não. Não é um banco. As pessoas às vezes podem confundir, né? Não, mas não é um banco, não. Nós somos correspondente bancário. Tá, é um correspondente bancário. É diferente de ser um banco, né? Isso. Pra quem às vezes fica na dúvida. Você falou de empréstimo e tal, empréstimo consignado. Mas o empréstimo consignado, explica pra gente de maneira bem claro aí para o nosso ouvinte entender o que é esse empréstimo consignado. O empréstimo consignado, ele é descontado na folha do pagamento do benefício. Isso é o empréstimo consignado? Esse é o empréstimo consignado. Tá, e a gente pode pegar então uma quantia que depois o pagamento corresponda a 30% do valor que a gente recebe na folha de pagamento. 30%, e agora tem mais 5% que ele é liberado como um cartão consignado. Ah, é a tal da margem? É um pouquinho mais. É, isso. Porque agora a gente até eu gravei recentemente, eu gravei uma propaganda para vocês que fala de uma margem, né? Isso, exatamente. Como é que é aquilo lá? Explica para vocês. Esta margem, é, como teve o aumento do salário, muitas vezes a pessoa acha que, por ela ter feito já alguns empréstimos, ela não tem a margem para fazer. Mas tem. Tem ela sim. Tem essa margem. Tem sim. E para saber se tem essa margem, tem que ir lá no AutoCred. Tem que ir na AutoCred. Aí vocês vão explicar e fazer essa pesquisa. Isso, vamos analisar tudo para poder estar fazendo a liberação pro cliente. Para fazer essa liberação do valor, seja ele qual for, vocês fazem uma análise. Sim. É muito burocrático, não, é muito chato isso. Não, não. É simples? É simples demais da conta. É, essa análise que a gente faz é sobre o histórico consignado do cliente. É uma carta que o INSS fornece pra gente, mostrando os empréstimos que ele tem e qual é a margem que ele está disponível para poder estar fazendo. Então não é muito burocrático, não? Não, não. É simples de fazer. Simples. A pessoa chegou lá rapidinho, já se tiver condições, já sai com essa possibilidade de ter um empréstimo. Exatamente. O que, que a pessoa precisa de levar lá para você? Ó, a gente pede o RG, CPF, comprovante de residência. E se a pessoa recebe com cartão magnético, a gente pede uma conta ou poupança ou corrente no nome da pessoa para estar fazendo. Tá. E para aqueles que às vezes não assina, a gente pede para que um da família de primeiro grau acompanhe para poder estar ciente do que a pessoa também está fazendo. Sim. E tá ali ajudando, porque a gente precisa de testemunha no caso da pessoa que não assina. Tá, até para essa pessoa oriente, isso, né? O que está acontecendo, o que vai estar fazendo, né? Certinho. Tá, bacana. A gente vai continuar batendo papo aqui com a nossa amiga Eliane. É, lembrando que a AutoCred fica na Rua do Comércio, aqui em Guaranés, é ao lado da loja Zap, né, Eliane? Correto. Simples, simples. Tem perguntas chegando aqui já pra você, viu? Tá, vai joia. Fazer daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, que é bem rapidinho. Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Eu estou recebendo aqui no programa Expresso de hoje a Eliane Alessandra Bernardo, ela que é gerente da AutoCred Empréstimos e Financiamentos aqui em Guaranésia. Eliane, tem perguntinha para você. Que bom. Ó, a nossa ouvinte aqui, ela enviou até uma mensagem de áudio, eu pedi para ela mandar por escrito, ela mandou a seguinte mensagem. É, minha filha precisa de 10 mil reais. Como seria? É muito difícil? Ela trabalha e o meu genro também. Ambos, né, os dois, ganham cerca de R$1.200. Então, daria ali uma renda de 2.400, mais ou menos. No caso aqui, a filha dela, ela pode ir lá pedir socorro para o AutoCred? Então, nós no momento não estamos trabalhando com empréstimo pessoal. Só no caso de aposentado e pensionista e o servidor federal. No caso dela, a gente não vai poder estar aí ajudando ela neste momento. Porque além do empréstimo pessoal, é uma taxa um pouquinho alta. Então, pra gente, no momento, não estamos... Nesse serviço, então, não é oferecido lá na AutoCred, não, né? Não. Tá, então, o caminho dela aqui é procurar uma agência bancária, né? No caso, se ela tiver na família uma pessoa que seja aposentado ou pensionista, pra ela dar um pulinho lá, porque aí a gente libera pra eles com a taxa de juros mais baixa. Conversá-la com podemos. Vocês, né? Essa questão do concessão do empréstimo consignado, né, do INSS, como é que funciona, Luciene? Bom, ele pode estar pegando até 11 a 11.500 sobre o salário mínimo. 11 mil reais? Isso. Esse é o limite que é liberado para eles. Tá, mas aí para a pessoa pegar esse valor, ela não pode ter... Não pode ter usado a margem dos 30%. Porque aí se tiver usado, a gente não consegue liberar isso. A gente consegue liberar, às vezes, um valor um pouco mais baixo, né? Então, eu posso ter mais de um empréstimo, então? Pode, sim. Eu posso ir lá, de repente, o aposentado, no caso, né? Ele vai lá, pega um empréstimo de 2 mil, aí daqui a um certo tempo ele vai lá e pega um outro de 4 mil. Pode, sim. Até chegar nesse limite. Sim. né? Pode isso sim. É comum acontecer? Muito. Muito comum? Muito, muito. E acaba ajudando bastante, né? No momento de dificuldade, nesse momento que o nosso país atravessa, sim, né? Sim, ajuda bastante. É. Então a pessoa, já fica claro aqui para os nossos amigos aposentados, pensionistas, servidores, não só de Guaranés, mas de Guxupé, já que a gente atinge também temos todas as cidades da região aqui. Sim. E o pessoal pode, né? Ter até mais de um empréstimo ao mesmo tempo. Pode. Né? Outra questão, pode haver desconto dessas parcelas de empréstimo sobre, no caso, o 13º? Por exemplo, no final do ano passado a gente teve pagamento do 13º. É também descontado no 13º ou não? Não. Ó, nós na Autocred não trabalhamos com o desconto do 13º, porque aí no caso já entra como pessoal. Ah, entendi. Não entra na parte do aposentado e pensionista pela folha do pagamento dele. Então, vai entrar terceiro, como não. Pessoal. 13º não entra. Não entra pra gente. A gente não trabalha. E qual que é o valor máximo aí pra desconto sobre esse benefício recebido? Tem o um valor máximo? Tem sim. É um valor de R$327, a parcela fixa. Sim. Porque aí a gente vai estar juntando os 30% mais os 5% do cartão consignado. Aí vai dar esse valor. Dá esse valor da parcela de 327. Nessa propaganda que eu gravei pra vocês recentemente, a gente fala lá do empréstimo de R$1.000. Paga 28. R$28 isso, por mês. Isso, R$28 por mês. E esse valor é fixo? Fixo. O salário pode estar aumentando tudo, a parcela é fixa até o final do contrato. Vai continuar sempre R$28. R$128. E se no caso pegar R$3.000, aí a parcela é R$84. R$84. Que modalidades de benefícios que podem ter parcelas de empréstimos consignadas na folha de pagamento e quais não podem? Muito bom. Essa daí, ela é... não são todos os benefícios que é liberado o empréstimo. É, porque temos vários tipos de benefícios. Temos sim. Eu até trouxe uns aqui para dar o exemplo. A que pode e as que não podem. A espécie 21... ela é uma espécie por pensão de morte. Tá. Então essa pode. Pensão por morte? Por morte pode. Recebe, pensão por morte ela pode. E tem aquela também que é do acidente de trabalho. Essa também pode. Pessoa que tá recebendo ali o auxílio do acidente, né? Então tem, assim, sobre a que pode, tem bastante. Sim. E a que não pode, é uma que aparece muito pra mim lá, é o amparo social. Que é o chamado LOAS, né? A pessoa isso. Conhece como LOAS. Esse amparo, ele é um benefício que o governo libera para a pessoa tá se mantendo durante um mês devido a algum problema de saúde que ele tenha. Então, esse não pode. Tá. Acho que a melhor forma, Eliane, da pessoa entender e compreender mais é ir até lá. É ir até lá que né? Lá a gente tira todas as dúvidas. As dúvidas, né? Que ele precisar. Responda para mim. Sim. Qual ou quais são as vantagens? Ó, as vantagens que a gente tem é a taxa reduzida, o crédito rápido e fácil. Essa é a melhor. É os grandes chamarizes aí são esses. Isso. Né? E pra gente finalizar, não sim. Vou tomar muito seu tempo não. Ó, pra gente finalizar, como então, vamos repetir, você já falou no bloco anterior, mas vamos repetir mais uma vez, como é que o aposentado, como é que o pensionista, ele pode solicitar esse empréstimo? É ele indo até a Autocred, que a gente vai estar fazendo análise para ele, ele possuindo todos os documentos necessários, que dentro de 2 a 3 dias o dinheiro dele já vai estar liberado para assim? Ele, rápido. Documentos mesmo que precisa levar? É o RG, o CPF, comprovante de residência e o cartão do banco que ele recebe. É, muitas vezes a pessoa não tá com o comprovante de residência no nome. Não tem problema. A gente tem a declaração de residência que o banco mesmo fornece pra gente. Ele vai estar preenchendo e é uma análise totalmente dentro do nosso padrão. Tá, e se a pessoa não tiver alguma dificuldade nisso, isso. Leve sempre um parente de primeiro grau para estar acompanhando todo esse processo. Corretamente. Obrigado. Obrigada, parabéns, eu pelo, que agradeço. Pelo trabalho lá, viu? E sempre que quiser voltar aqui no programa, é só avisar, viu, Eliane? Pode deixar. Muito obrigada, agradeço, Antônio Cláudio. Eliane Alessandra Bernardo, gerente da Autocred aqui em Guaranésia, que fica ao lado da loja Zapper na Rua do Comércio. Obrigadão, viu, Eliane? Obrigada, eu que agradeço. Intervalo em comercial, a gente volta já já. Vamos conversar com o pessoal da UGEC. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.